jardim a beleza a brilhar. O Senhor caminhava pronto a amar, mas a serpente astuta a falar tentou a mulher, fez seu coração vacilar. Ó Senhor, guarda-nos da sedução, lembra-nos de ti, da tua direção. Na obediência encontramos a vida. Ilumina os nossos corações, guia-nos, querida. Ela olhou o fruto tão desejado, sua beleza seduziu o desejo elevado. Tomou do fruto e o deu ao seu amado. Seus olhos se abriram, o pecado revelado. Ó Senhor, guarda-nos da sedução, lembra-nos de ti, da tua direção. Na obediência encontramos a vida. Ilumina os nossos corações, guia-nos, querida. A voz do Senhor ressoou no ar. Adão se escondeu, não pôde se achar. Quem te mostrou isso? O Criador perguntou. Escolheram o caminho que a dor trouxe ao show. Ó Senhor, guarda-nos da sedução, lembra-nos de ti, da tua direção. Na obediência encontramos a vida. Ilumina os nossos corações, guia-nos, querida. Mas no meio da queda a promessa soar, a vitória sobre a serpente, um novo olhar, um caminho de volta, graça sem fim. Jesus, nosso Salvador, a vida em mim. Ó Senhor, guarda-nos da sedução, lembra-nos de ti, da tua direção. Na obediência encontramos a vida. Ilumina os nossos corações, guia-nos, querida.